seguindo para o pátio de carga e vai reportar antes da Juliette, da 3179. Avianca 6-1-1. Em pista 28, está ciente que após a decolagem irá manter a proa até 3.000 pés antes de iniciar a curva esquerda. Afirmativo. Vai manter a proa até 3.000 antes de iniciar a curva esquerda, azul 4069. Vento 330 graus com 059, livre decolagem, azul 4069. Iniciando 4069. Confirmando o POB04. Afirma. Centro da intenção, mantenha o Pátio 3, aguarde instruções. Mantenha, aguardando. 1317, we have the runway in sight, requesting switch to the tower. Begin 1317, establish localized course. Not yet, we're almost there. Establish localized course. Report established, Big A 1317. 179, para prosseguir para o 2. Azul 4069, contato radar na decolagem, livre da restrição, sua para nível 360, saída Gol e transmissão Eval. Direto para o 360, Gol Eval, azul 4069, já curvando a esquerda, Gonza. Modo 3:20 alternando Fortaleza. Complete final, contact tower 118.6. 118.6, make a 1317. America 980, descent 2000 feet, QNH 1016, cleared final report established localized course. Alright, clear to 2000 feet, 1016, cleared to intercept final approach course. Torre 16 no ajuste do 1643. Big A 1317, continue approach as soon as 1016. The last 90 meters of runway 28 are closed due to work in progress. Check land gear. Okay, gear down and stand by for landing clearance, Big A 1317. Clear to land runway 28, wind 330 degrees, 03 knots, 330 degrees, 03 knots. Clear to land runway 28, Big A, 1317. Papapapá, Mike Bravo Papá decolou aos 45, chama o controle de 119.3, 5 como voo. Bravo, 119.5, Major. Salvador Tower, Big A, 1317, verify you said the last 90 meters is closed? The last 90 meters. 1317, roger. Avianca 6301 permanece em decoração na proa 102 até interceptar radial 250 de Recife e chama 12685, secundária 12545. Joga de chelo. Vai colar no Vitor Papá, Sarne, Hotel Papá, no tempo atualizado, em Brasília. Então, Brasil, TAM 3171, no ponto espera 28, pronto. Ali mantém cabeceira 28, TAM 3171. Ali mantém pista 28, 3171. Chama Brasília, 1-1-2-4-2-5, alterna 1-2-6-5-5, bolo 8-2-4. Set on the ground at 4-6, turn left, contact you 1-2 on the small 9, that's over the ground. Okay, turn left and 1-2 on decimal 9, big A, 1-3, what's up? Direto, rota direto, decola da pista 35, após decolagem, agora à esquerda, vai cumprir o perfil da subida Momo, posição Zatap, controle 1-9-35 e aciona 5-5-3-4. 71 está ciente que após a decolagem irá manter pro até 3 mil pés antes de iniciar a curva à esquerda? Afirmativo, manter pro até 3.3171. Under control, 119.35. Correto, confirmo que perdeu a autonomia alternativa, direto, para o WhatsApp direto. Afirmativo após o WhatsApp direto, estamos com 05 POT, 3 horas de autonomia alterna, Salvador, pronto para o acionamento. Acionamento de táxi, transfere torre 118.612, aqui negar 1-0-1-6. Whisky 118.612-1016. Sound around, Big A 1317, clear runway 28, like a taxi to cargo. E 1317, taxi approved, stay ahead, turn right, taxi Juliet, and April cargo. Clear taxi, right turn on Juliet, then the clear taxi, then the car run, Big A, 1-3-1-7. Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5, informação quilo. Bom dia, Rádio Copa. Pode adiantar a subida pra gente, pra Brasília? Vale, obrigado. Então, 3171 decolou os 49, chama o controle. 119 decimal 35, bom voo. 1935, então 3171. 883325, pode dar 69. TAM 3171 decolou, mantendo a proa. TAM 3171, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, livre da restrição, na saída gole e transição oval. 7 para o 320, entendi que está livre, curva à esquerda, interceptar radial 259, confirme. Afirmo, curva à esquerda, entrou de gole, livre da restrição, atenção, nível 320. Direto, gole, atenção 320, TAM 3171. 5-4-6. Papapá, Mike, Bravo, Papá, controle. A sua escuta. Para sobrevoar na área por quanto tempo? Isso faz 2 minutos, já está na visual com a situação com a bolsa. Sente. E transponder 5-5-4-6. É, subida é Aron, a transição é Melim. Arão Melim, ciente, pode decolar da 17, é a mesma subida. American 980 established. Established. Complete final, contact the tower 118.6, American 980. 1186, American 980. Brasília 360, ciente daquilo. Aguardando. 597, qual é? 360, é isso? É, 360 ou tiver no repetitivo, aí pode ser. Então, da MEC, chamaram nós, 127, no 2, secundária 1261, dan 3023. Last 90 meters. Atenção 1016, Checkland Gear. Pronto na Golf, igual 642. Sete, mantém a posição para as instruções. Eu posso ser o 642. American 90, Land Gear, down locket. Not yet. Algum destino? Eu passará. Vamos lá, tenta a roupa, por favor. Sente. Ciente, decolada 35, saída Romelin e com curva direita 5514. Terra 1265, 3503. American 980, wind 320 degrees, 04 knots, clear to land runway 28. The last 90 meters are closed. Okay, clear to land runway 28, gears down and locked. Linha e mantém cabeceira 35. Papapá, Mike Bravo, papá. Frequência limpa, coordenação, reporte para regresso Salvador. Já chama já, tem um plano apresentado para a casa de volta, certo? Sente. Ligo no 7, no 5. No 5 autorizado Brasil, a nível de voo pelo 340 autorizado pela Otozuru 17. Após a decolagem, deve manter pro até 3 mil pés para então curvar à esquerda, cumprir o perfil da subida a gole com transição ovito. Controle 119, decimal 35, aciona 5554. Ok, então 340, Brasília, aprovado, Zulu 17, decola 28, mantém a proa 3 mil pés, esquerda, gole ou fita. Aciona 5554, controle 1935, gol no 7, 15, posição 8. Tá correto, sem posicionamento. Chamaremos. 35, 17, 4. Prossiga até 35 no 7. Autorizado Brasília, nível de voo 320, pelo Zulu 17, decola da pista 28 após decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, tá então curvar à esquerda, perfil da subida gole, transição ovito, controle 119 decimal 35, aciona 5550. Salvador Brasília, 320, pela abertura 17, decolada 28, mantém a proa até 3 mil pés, curva à esquerda, na perfil da gole ovito, 1935 ao controle, 5550, transponder, da 35 no 7. Correto, selecionamento do Shrek. A chamada está no gate 4. America 90 on the ground at 656. Turn left on the taxiway Charlie. Maintain position before taxiway off. Contact 121, that's Mona. Charlie 1219, American 980. Alinhado e pronto, Lima Bravo Whisky. Sente, Lima Bravo Whisky, mantém a posição número 2. Puxa, chamar a pista 355594. 34, só um minuto, tem a nave da América, está ingressando pro Pacha. Positivo, aguardado 5,4. American 9980, tax via Alpha and Juliet, 801, gate 11. O vento 310 graus com 0,62 nós. Ajustando 0 no meia, livre decolagem, gol 1 no meia, 42, pista 28. Decolagem gol 1 no meia, 42. 7. Quando possível, coordenar o 380 Guarulhos. Tenho 3.000 autorizado aqui, quer que eu recordeme? 3.000 a gente aceita. Então tá pronto pra cópia? Pronto. Voando Guarulhos, 360, piloto risco 50. Decola na cabeceira 28, até a decolagem, vai manter pro até 3.000 pés, tá então a curva esquerda, possível subida gole, transição é exala para o local Eudes. Controle 119, decimal 35, aciona 5553. Autorizado 360, risco 50 para Guarulhos, decola da 28, após 3.000 pés, curva esquerda. Gole, Eval, Eudes. 1935, controle, aciona 5553, com o 607, no 06, chama quando pronto. Correto. O 642, decola de Salvador 58, chama controle, 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, bom voo. Trabalho aí. Salvador, boa no 642. Coro 642, contato radar, suba para o nível 390, Cedaron, transmissão Melim. Subindo para 390, na subida Aron, está mantendo a proa até 3.000. Livre da restrição, suba para o nível 390, Cedaron, boa no 642. Gente, a proa da Aron, boa no 642. Apolo, passagem da América está autorizada. Afirmativo, 5514, autorizado após a passagem do American Airlines na retaguarda. Autorizado por estacionar, trip 5514. 070, não, repite, me acessa. Controle Gol 642, voando magnética 040, apenas para desviar de informação. É para retornar na prova de Aron. Sente, por quantas milhas montar essa prova 040? 15 milhas. Sente, reporte por término de desvio. Sente. Bravo, isso. Bisque, se recebe a torre de controle, chama na frequência 121.9. Siga Mike Bravo Papá. Confirme radio a distância de Salvador. Bravo Whisky na segunda torre. Eu li uma Bravo Whisky mantendo posição. 07, prossiga. Eu vou confirmar aqui, tá ciente que a protocolagem vai manter por até 3 mil pés, correto? Afirmativo, mantém 3 mil após curva esquerda na gole é Valwild. Corretíssimo, chama o acionamento. Chama 07. Boa noite, 97, cópia. Recebemos já, estamos prontos. Sim, apenas confirmando, estava recebendo suas chamadas, porém efetuei 10 chamadas e não obtive respostas. Queria saber se estava escutando a torre. Acredito que não, senhor. Gente, agora recebe 5x5. Afirmativo. Lima Bravo Whisky, livre decolagem, pista 35, vento 340 graus com 062 a nós. Lima Bravo Whisky. Whisky. Lima 500 pés. 0 via Upper Whisky 58, decolando da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda na gole, Mumbau 11. 0935-5555, boa noite, 97. Sem posicionamento, flashback, gol no 897. Chamada Néstor, puxa acionamento no 897. O nave que chamou anteriormente o solo Salvador, confirme a matrícula. Para mulher Salvador, é minha escuta. Eu não entendi, vai fazer acionamento, é isso, no tátil? Não entendi. Agora do altímetro, temperatura Salvador é 25 graus, tá? O ajuste do altímetro 1016 e o vento em Salvador 330 graus com 49. Para o táxi, o tá 35 no 7. 534, sua para nível 280, sai da MAMU, transição da TAP. Na MAMU, a TAP acionou 5534. Com Antônio Canteiro à sua direita, Índia Alfa, na minha escuta, até o ponto de espera da pista 28. Lá transfere torre 118, decimal 612, ajuste 1016. Gente, direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 128, na sua escuta, da 35 no 7. Olha o táxi 35514, tem 58 a bordo, apenas Salvador com 3,20. Radial, Mike Papá. 5514, tá atendendo o seu táxi em frente, taxeirino, mantenha, na taxeirino ela mantém a posição, no ponto de espera, e chama a torre 1862 para ingresso de decolagem. Ajuste na 016. Gente, na 016, táxi autorizado para cabeceira 35, pro ponto de espera 35. Chamando a torre 1186. Papá, Mike, Bravo, Papá, controle. Confirme estimado para ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Jet 6709, desça para 2010, ajuste no 016. 2000 no 016, 6709. Bono 731, Brasil 1273, alterna 1230, Bono 731. 53. Bom dia. 3 meses do avião? É, afirmativo. 28 após decolagem, mantenha proa até 3 mil pés após curva esquerda. Subida será a gole, transição Eval, compensação Crate. Controle Salvador 11935, oceano 5556. Sente Galeão, 360, preso Lua 4, decola, mantém a proa até 3000, depois curva esquerda, na gole, Eval, com transição Crate. 5556, transponder, controle 11935. TP 5514, pronto na 35. Ali mantém cabeceira 35, 5514 a trip. Ali é mantém 35, 5514. Autorizado no 8 Chimitax, o 55, o gol no 715. Chamaremos o parque, gol no 715. Já presente no Ilha Proa de Jona, pista 28, Papá Romeu Charlie. E o Arão. Bom dia, Galeão 360. Tá, eu já tenho a coordenação aqui, tá ficando 3-4, só um minuto pra cópia. 3-4, ok, tá pronto pra cópia. Bom dia, obrigado. Posicionamento Economia 07 no 06. 5-4. 5-4, livre de decolagem, pista 35. Exato, Chimitax, vou no meio, 07. Exato, Chimitax, 07. Solo Salvador, tá 35 no 7, ponto espera da 28. Deixa eu transferir agora, 118.62. 86, tá 35 no 7. 8-04, corte. Copio, 9-04. Lado Galeão, 340 para Otozinho 14, decola da pista 28 após decolagem, mantém a proa até 3 mil pés após curva esquerda, subida gole, transição Oval para Oval Crate, controle 11935, aciona 5557. Autorizado Galeão no 340, tá preso no 14, decola 28 até 3 mil pés, após 3 mil curva esquerda, saída gole, Eval Crate, 1935, controle 5557, transição. Chamará, 804. 2-0, que eu tenho contato com a Field. Controle Salvador, TP 5514, decolando a sua escuta. TP 5514, contato radar, vou para o nível 150, Cedar 1, transição Melim. Gente, 5514, saídarão Melim, zona 50. Solicita quando possível voar direto ao Aracaju. Boa de coordenação com o centro, trip 5514. 54. Chama Tanguíssimo da Paz do Lu, na posição front, chama o centro Brasília. 1-2-2-2-5, alterna 1-2-5-2. 2-2-3-5 no site. Angulina Bravo Whisky, essa identificação, contato radar, 5 para o 2-2-0. Está presente, proa de barreiras. 607-180 a bordo, 422 da linha.